636, Rocío. Chanel 6311, bom dia, taxi via Alfa e reportando seu taxi Juliette para ingresso. Alfa, informaria sua Juliette. 333, autorizado 1500 pés, ao chão 019. Eu ingressar na terminal ideal, frequência 9201. Boa noite, 88. Boa noite, 88, torre 198, decimal 6. 86, 988. Autorizado Curitiba, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo após. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5113 no transponder. 360, Curitiba, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, Upper Zulu 21, rota do plano. 1208, 51, 13, transponder, até 3859, posição 9, está pronto para puxa e estacionamento. Protegimento correto, só um instantinho para iniciar no 09, o TAM 3859, na minha escuta, aguardando. Guardando. 3487, aguardando autorização, Guarulhos. São 3487, sente só um instantinho para cópia, prepara da Eulia da Brite, Guarulhos, nível 340. Gol 9982, chega da Mar e desça para o 050. O Chanel 6311 vai aguardar antes do ataque seu Juliette, aguardando a passagem do Embraer da Passaredo, após prossegue portão 08. Após o Passaredo, prossegue para o 08, obrigado. Solo Passaredo 2223 estacionado, 3h30, 53 a bordo, alterna Salvador para o táxi. Passaredo 2223, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 6, dúzia, com ajuste no 0, no 9, apenas confirmando pelo AB53. Afirmativo, segue Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18h30, 2223. Na escuta? Antiga, 3859 da terra. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da passaria do retaguarda, autorizado para o espécionamento e a porta táxi. Após o Embraer, está autorizado para o espécionamento e chamar a porta táxi, está 3859. Porta direita, 121.9, solo livrar, bem-vindo. Solo, Salvador, bom dia, boa noite, 88. Boa noite, 88, bom dia, táxi via Alfa e mantenha a posição antes do táxi da Juliette aguardando para ingresso. Sim, está aguardando da Juliette, 288. 487, pronto, cópia. Obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5120 no transponder. Autorizado, barulho 340, curva direita após da El, Leda, após posição Bridge. Segue via Pêndulo 16, 208 no controle, transponder 5120. Correto, portão 62 chama pronto para o chibé acionamento, TAM 3487. Camará. Então, Salvador, 76729, autorização Guarulhos, nível 360. Objeto 6729, Guarulhos 360, só um instantinho em cópia, preparada a Eulia da Brite aguardando. Gol 1072, o vento no momento 230 graus com 8 nós. Pouso autorizado, pista 1-0. Pouso autorizado, 1-0, trimbaixo travado, 072. Plano 3304, decolado agora aos 2,6, controle Lima 20.8, bom voo. 208, obrigado. E aí, FSR na escuta, prossiga. Vai, tá autorizado até o ponto de espera? Reporte no mesmo, o MCSR. Ok, afirmativo, MCSR. Só informando que tem um tráfego agora na aproximação da 1-0. Fica atento em MCSR. Bom dia, confirma o Patrick, encontra-se? Em só um instante em cópia, por gentileza, o Juliette Serra Tango. A sua esquerda, onde vai iniciar a decolagem, no terceiro, acho que ele é amarelo, o 1072. 72, está deixando o helicóptero, graças. Está fora do solo, Serra. Gente, Lua Norte, transfira controle 1-0.8 e MCSR. 208, graças. Tá bom. Perfil da Arbo 340, tá 3304. Controle, bom dia, o Papa Tango Yankee CSA. Papatango Yankee CSA, prossiga. Decolado do Graé, senhor, vai com proa de Cachoeira, proa norte, mantendo as magnéticas 339. Gente, Yankee CSA mantendo 500 pés, é poste 20 milhas fora. 20, foi reportado a CSA. Tem. Gente, após o gol, a linha mantém o trip 5221. 3859, táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-1-8-6-6-6 dúzia. O ajuste no 0-1-9, um bom gol. Afirmativo, Pátio, Índia e Alfa, 1862, ponto de espera, 1-0-1-9, tá 3859. Obrigado, bom dia. Alô, objeto 6729, vai demorar, tem a previsão aí pra a cópia, já tá totalmente pronto. Afirmativo, já nesse momento, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0.8 e aciona 5-1-2-1 no transponder. 360 está autorizado, sai no perfil da El Leda Bridge, primeira aerovia Pesulu 1-6, após conforme, decola da 10, curva direita. 1-2-0.8, controle, 5121 é o transponder. Correto, portão 1-1, chama pronto, esquece o treinamento, 6729. Já pronto, já está pronto. Está livre, reporta táxi, o 6729 da web. Teve, bota táxi, 6-2-6. Ou 6-7-2-6. Solo, bom dia, 1-0-7-2, livrou da Alfa, escuta. 1-0-7-2, bom dia, taxia via Alfa, reportante, sua taxa Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, bom, no 072. O Juliette Atango, a intenção é prosseguir via corredor Axé, no, na pós-decolagem da 1-7? Gente, autorizado Serra November Eco Yank, inicialmente no 1000 pés, decolagem da 1-7, curva direita, seguindo o corredor Axé, até a liberação do controle para o nível 065. O controle opera em 1-2-0.8, a torre em 1-1-8.6 dúzia e aciona 5-1-2-4 no transponder. Salvador, muito bom dia, 35221. 35221, contato radar, sobrou 200, perfil da Arbo. 200 na Arbo, 5221. Salvador, Rocha. 312 é o número 2 no setor, já temos um Boeing da web, presta a iniciar no 1, na minha escuta, aguardando. Ingressa Juliette, 01 no portão. Juliette 01, gol 072. cruzado, ponto de espera da 1-0 pronto. Ok, o número 2 no ponto de espera mantendo mesmo, 3-2-5-9. Xanem 6312. 6312, prossiga. Nós estamos prontos aqui no 10. Eu tô achando que o Web tá com problema de finger ali, a gente pode iniciar? Webjet 6729, não escuta? É exatamente isso, não tá sem operador de finger aqui, abandonaram a gente. Sim, então vou autorizar o 6312 e vou solicitar infraero o operador de finger, ok? Obrigado. O 6312 da Xanem tá livre, reporta táxi. 1-2 aqui, obrigado, hein, velho. Foi. Na escuta? Ok, o motivo da demora da colagem devido ao ATR da trip que decolou à frente no mesmo perfil da saída arbor. Começou com controle e mesmo solicitou mais 1 minuto e meio na posição para após iniciar a decolagem, ok? Ok, aguardo. Console? 37, prossiga. 3304, Centro Recife, 1288, alterna 1260. Ponte no pátio militar? 3304, controle Salvador. Prossiga na escuta. Chame Centro Recife, 1288, alternativa 1260. Centro Recife, 288-60, obrigado, bom dia. Jet 6729, só um instantinho para iniciar. O Airbus da Avianca presta a iniciar o táxi, ok? Após o mesmo, está livre e reporta o táxi. Já pode falar com o pessoal de Saulo aqui que assim que saiu o Avianca está autorizado? Afirmativo. Obrigado. O Solo Xaner 6312, para o táxi, a bordo, temos 121, 3 horas, Natal. O Xaner 6312, táxi via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0, 1-9, um bom voo. Obrigado, copiada. Gente, o 6312, obrigado. Salvador 3487. 3487, prossiga. 62, pushback, acionamento. 3487, só um instantinho para iniciar no meia dúzia. Vendo se há alguns instantes o Boeing da Webjet no 9 vai iniciar o táxi à retaguarda. Na minha escuta, aguardando. Aguardo. 3. Passarido 2216, contato radar, para o 260, sai da água. 260, Arbor, 2223. Controle colador, Papa Romeu, Romeu Cabral. Papa Romeu, Romeu Cabral, para você. Vai com... Número 131, Romeu Cabral. Romeu Cabral, mantendo 500 pés, Vera Cruz, reporte Vera Cruz. Alô? Quem é que você já informa e tempo total de voo? Quem é que você já frequência livre para coordenação? É livre. 19982, chame torre, 19986. 86 igual 982. Retificado. Torre Salvador com 1982, sinal Baixada de Avanço. Sim, quando a aproximação, aguardando o Xia Livre com 1982. Aguardando o Xia Livre com 1982. Webjet, 6729 para o táxi, 169, 3 horas e 50, Galeão. Webjet 6729, taxia via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 10099, um bom voo. 19, limitar, táxi via Pátio Indy Alpha, ponto de espera 18,6, boa. 1982, pouso autorizado, 200 graus, 7 nós. Felipe, pouso, voo 982. Confirmando o tráfego semana RMA para a decolagem, confirme. Área da notificação? Só um minuto. Agora. 859, após o Boeing da Gol, Lima tem. Após o Gol da Curta, Lima tem, já 3259. Gol Rádio 0, chamar para o povo, 05 da próxima. 05 da próxima, pro ideal Prush 290, mantendo meu pé no corredor. Fala, Prush 3487. Só um instantinho para iniciar na minha escuta, por gentileza. Pode, desconsidera. No meia dúzia autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi. 2, Solos 4-1, direita 121 no ponto 9 do solo, bem-vindo. 219, obrigado, direita. O Avianca 6312, me escuta? Chamou 6312? Sim, podia confirmar o POB? O POB? Ok, 6312 hoje está em 121. 121, gente. Estamos aqui no posto de espera pronto, ok? Sempre. Solo, bom dia, o Gol 982. Lolo 982, bom dia, Taxi Avi Alfa, reportando seu Taxi Juliette para ingresso. Passa da Juliette, 982. Estou autorizado, 130 com 7. Eu vejo lá, 10, da 6259. 632, após a rolagem do Airbus, ali mantém. Ok, após a decolagem do Airbus, ali mantém, 7632. Fala, Gabriel, eu vou confirmar a Rádio Aldeia, literal sul norte, Maranhão. Está presente, pode iniciar a decolagem no, na RMAR, o vento 200 graus, 8 nós, reporte para do solo, mantendo o eixo da, mantendo a proa do setor noroeste, ok? Oi, muito bom dia, 75, desculpa, 6729, onde espera para 76729, agora número 3 para a decolagem, mantém a posição, ponto de espera. Até. Serra Tango, confirme o modo Charlie, não recebo. Para Madonna, não para Sara, para através do Tostada. Confirme? Para Madonna, não para Sara, através do Tostada. Serra Tango, sente, cheque o modo Charlie, reporte no Fala da Barra. Vai para o Fala da Barra. P5221, chame Centro Recife, 8.8, alternativa 260. 1288-260-5221. Até o presente momento tá bom, a gente vai precisar curvar a direita aqui para livrar uma formação. Gente, chama o controle 120.8. Obrigado, bom dia. O tanque de Abraão já iniciou? Positivo, iniciado no momento, já pegando proa noroeste. Gente, dá presente. Pode curvar à esquerda e iniciar o cruzamento do eixo da aproximação da 1-0, o Tango Ilha Bravo, acionado 0137 no transponder. Positivo, 0137, já vai pegando o do litoral para cruzamento de pista imediatamente, Tango Ilha Bravo. Porque evita o cruzamento sobre a cabeceira 10, ok? Sobre o eixo da aproximação da decolagem, mais especificamente sobre o Salvador Norte, o Tango Ilha Bravo. Positivo, Tango Ilha Bravo. Bom, Pátio, que encontra-se? 1-2, tem livre, está iniciando. Então, com 4 horas de autonomia, 9-0 POB. 0 no POB, só um instantinho para iniciar o táxi, Desconsidera, táxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-9, um bom voltando, 3487. Pátio Indy Alpha, ponto de espera, 1-2-7. O voo no 982, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, 05 ao portão. Após o TAM, Juliette 05, 982. Papa Romeu Mike Eco Juliette, pronto, copo? Autorizado em Léus, inicialmente no 1000 pés, até a liberação do controle para o nível 105. Na cola da 107, curva direita, via corredor axé. No controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6 dúzia e aciona 0260 no transponder. Fez o plano de voo? Sou eu, também de Bravo, cruzando a pista 1-0 no momento, senhor. Autorizado após controle, após Alfa Lago Zico, também já bravo. Na mesa está aqui, decolagem agora com a torre 118, decimal 612, o ajuste no 09, um bom voo. Salvador, bom dia. O Xané 6312, decolado no momento, Pucanchinha, Maracaju, na sua escuta. Xané 6312, contato radaço para o 350, sai da Puca. 350 na Puca. 12. Trilho, bom voo. Também já bravo, chama para regresso, vai para o controle 508. Também já bravo. 6729 da. 6729 da Xané, livre decolagem da 110, o vento 210 graus, 8 nós. 6729 da Webjet iniciando. Afirmativo, desculpa, Webjet. Confirme a tua ideia para o destino. Na Semtex. 3487.0. Ali mantém, 3487. Ali mantém, 87. Papão, meu tango de abraço, manter a 500 pés? Positivo, 500 pés, DCT e condições de slide. Gente, 500 pés, DCT autorizado, direto. Positivo, vai direto o tango de abraço. Bravo, frequência livre. 6729 Web, decolado agora os 48, controle M20.8, tem um bom voo. 94, boa. Tá chovendo aí no eixo da decolagem, Web? Tá chovendo. Gente. É confirmando, é 294 ou 208? 120.8. 208, obrigado. Gente, mantendo o corredor, número pés. Informa o estimado para o pouso e o ingresso na terminal elétrica. Bom dia, Webjet 5829, decolando a sua escuta. Web 6729, contato a data para 360, saída da El e da Bridge. Saída da El, pode voar direto da El, o 5729? 6729, autorizado voar da El. Autorizado da El, obrigado. Hotel Fox Spa, o pouso é 1368, o ingresso a terminal, confirme. 1321, ciente. Guindia Bravo, informe o tempo total para o voo. O pouso estimado em 25 minutos, senhora, nas 13h10. Quente, 25 minutos, reporte 20 milhas fora. 20 milhas fora, reportará, até que me abraço. Senhor de Salvador, bom dia, Xané 6250, descendo ao nível 150. Xané 250, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, descendo ao 050, Xané 6250, pode voar direto zona em high speed. Xané 6250, mantém a chegada. Mantendo a chegada, Xané 6250. Imagina, eu vou desligar no 3427. Entre pessoas a bordo. O Olympus 37, para ingresso de decolagem, chame agora a torre 198, decimal 612. 288, alternativa 1260. Existe 288, 260, 3859. Gente, reporte Leandro e Fonte Cabeceiro no 7, é com Juliette.